Quero sentir a vida como ela é, e não apenas me iludir. Existem muitas pessoas que se dizem amigas, companheiras, e aí estão interessadas no que somos, no que vamos ter e no que vamos ser. Estou já me sentindo esgotado de ter ao meu lado pessoas assim. Pensam que são espertos só porque enganam, e assim estão sempre por cima. Falam-nos muitas coisas sempre enganosas, querendo sempre estar por cima e não por baixo. Falso, falso, falso, falso amigo falso. Eu não quero você perto de mim. Falso, falso, falso, falso amigo falso. Eu não quero você perto de mim. Eu tenho o meu nome, tenho o meu lugar, e você sempre acha que eu não mereço. Sempre faz as coisas só porque eu faço. Fica me olhando, fica me imitando, e como sempre se sente o melhor. Você sempre me chama de irmão camarada. Crescemos bem juntinhos e até fomos vizinhos. Que pena camarada, com você cresceu a falsidade. Falso, falso, falso, falso amigo falso. Eu não quero você perto de mim. Falso, falso, falso, falso amigo falso. Eu não quero você perto de mim. Não adianta pensar que você é que canta, cantar você nunca cantou. Se você acha que eu vou descer, vou subir, vou ficar, não importa. Cantar ou dançar você sempre tentou, imitando, colando, roubando. Estou me sentindo enjoado de ter ao meu lado pessoas assim. Se você quer subir, então batalhe muito, pois o caminho é longo. Mas com essa falsidade, tenho certeza que não vai chegar. Falso, falso, falso, falso amigo falso. Eu não quero você perto de mim. Falso, falso, falso, falso amigo falso. Eu não quero você perto de mim.